6303, chame Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25133 25, 6313. 8 no 6, bom dia, identifique, desça para 2000 pés, chegada a Mari, Rui Proa de TAP. Está autorizado LS, reporte quando estabilizado, ajuste no 0 no 3. Alô, bom dia, Azul, Alfa Yankee Echo. Alfa Yankee Echo, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Echo, parte 3, posição número 3. Solicito autorização para um cheque de reatores em idle, marcha lenta, no máximo 10 minutos. Ajuste no 0 no 3, temperatura 2,6, solo ciente, informe também. Grato, a espera também já está assim, informarei, certo. 8 no meio chame, torre 1 no 8 decimal 62. Bom dia, Azul 4433, Campinas, aguarde cópia da autorização, prepare a subida da El. Equador, bom dia, Alta 3265, autorização para o Galeão 360, gente da informação, Charlie. 3265, número 2, cópia, aguarde minuto, prepare da El. Da El, guarda. Escuta do Isque, Leite Vitor. No 8, no 6, na escuta da torre. Final, baixar e travar. Livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 8 nais, gol no 8, no 6. Livre pouso, no 6. Isque, Juliette Vitor, prossiga. E na autorização de rebote do pátio 3 para a pistão 3 do pátio 1. Informe na saída do pátio 3 para prosseguir o reboque, o Estilete Vitor. Sim, tio. Quatro, quatro, três, três, cópia. Campinas, nível 300 aprovado, decolo no zero, curva direita, subida da El, Lida, pois Lida, Bridge, ingressa Pesulu no meio, o controle 119, decimal 8, aciona 5415. Estejamento correto, time pronto, acionamento, Azul 4433. 3265, cópia. Pronto, cópia, 3265. 3265, autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista no zero, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, Bideb, intercepta P9 857. Controle 119, decimal 8, transponda 5417. 3265, autorizado Galeão, 360, decolagem da 190, primeira curva direita da El, Leda, Bidev, Upper November 857, controle 119.8, transponder 5417 da 3265. Seguimento correto, chame pronto para acionamento, que está no 3265. Chama lá. No 8 no 6, solo aos 40. Táxi via Foxtrot e Alfa, informe antes da Juliette para ingresso pátio 1. Ok, Foxtrot Alfa vai informar antes da Juliette para ingresso pátio 1. Boa, no 8 no 6. Gol 1271, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 013, chegada a Mari, foi na proa de TAP, está autorizado LF, reporte ponto estabilizado. 2000 no 013, voando em TAP, chama para estabilizado, 1271.